Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Brandos Costumes. Esta é a parte 2 da entrevista com o Sam da Kid. Eu sou a Marta Rocha. E eu sou o Pedro Paulos, curiosamente, não é? Engraçado, não é? Somos os mesmos da semana... Da último episódio. Exato. Continuamos as mesmas pessoas. Eu ia dizer da semana passada, mas não foi propriamente na semana passada, não é? Mas continuamos aqui a saga, depois do primeiro disco, entretanto, e do sobretudo. Vamos diretos ao terceiro disco do Sam da Kid, se não considerarmos o disco dos instrumentais, que é o Praticamente. Exatamente, é o último disco exatamente do Sam da Kid, que já fez mais de 10 anos. Sim, e ele leva-nos uma viagem. Solo, não é? A solo, exatamente, sim. O último até agora. Até agora. Vamos lá ver o resto. Vamos lá. O Praticamente é um disco bem nostálgico, aquele. Nostálgico? Tem um vibe em muitas das músicas nostálgico, de retrospectiva. Ah, ok. Mesmo que ouvisses na altura. Pessoal, estás a dizer nostalgia sim. Agora. Sim, não, sim, estás sim. A dizer mesmo que ouvisses na altura. Exatamente. Sim, é uma grande dica que estás a dar. Porquê? É por acaso, olha, muito bem observado. Tem umas quantas faixas nesse aspecto. De análise da tua carreira e de recordação de coisas que te aconteceram. Exatamente. Porquê? Eu considero esse o meu primeiro álbum, entre aspas. Normalmente, quando se faz o primeiro álbum, normalmente diz que é tiveste a tua vida toda para agora chegares aqui e fazeres este álbum. E depois o segundo sim. álbum, é tipo só o que é que se passou entre 97 e 98. Se fores um rapper biográfico, normalmente o pessoal logo no primeiro álbum mete só a sua vida toda. Teve a sua vida, tem histórias da sua vida toda para trás, para falar logo no primeiro. Claro. E depois, se for no segundo ou terceiro, passou menos tempo para tu falares das tuas experiências. Claro que também podes sempre regressar aqui, sem dúvida. E foi isso que eu fiz. Por acaso vi esse disco mais como um segundo álbum. Estás a ver? Que era, eu senti que aquele disco era o teu teste. Sim, também. É o meu primeiro álbum sem desculpas. Também eu tenho essa frase que na altura sempre disse isso, que era o meu primeiro álbum sem desculpas. Porque os outros eram gravado em casa, dá lá um descontozinho, blá. Não, isto aqui é mesmo. Não. Mesmo o videoclipe para o filme das carocas. Vem cá a casa agora, mano. Vais ver uma grande cena. Estou-te a dizer. Eu quando tenho assim uma cena confiante, eu não tenho medo de pôr expectativas às pessoas. Que sei mesmo, vais curtir, podes vir com expectativas. Em relação a esse disco, eu queria fazer um disco assim, exatamente, outro degrau que faltava, fazer esse disco sem desculpas, que pronto, ficou bem feito. E tem essa coisa, realmente, quando eu digo isso, é isso que eu sinto, que é o que vai ser o álbum que mais, como é que é dizer, que mais simboliza a minha vida toda antes disso. Estás a perceber? Sim, sim. E tem mesmo pedaços da tua vida lá, tens mesmo sons da tua casa, tens a tua irmã a falar, tens uma discussão com o teu avô. Exatamente. Como é que é para ti tu pôres tudo isso cá fora, uma coisa que é tão pessoal? Não, isso eu nunca tive problemas com isso. A cena sempre foi emocionar-me a mim primeiro, e depois as outras pessoas se emocionarem, tudo bem. Mas a minha cena é o fazer algo que me emocione, porque eu gosto de me emocionar com músicas. E quando digo emocionar, não é chorar, também posso ficar amped e estar a treinar e dar um soco numa cena de treinar boxe. Existem várias cenas de emoções, né? Ou tipo, uau, rebobina, ou tipo, uau, peraí, deixa-me pensar, tenho que ouvir isto mais vezes, que eu acho que, e saberes que tem lá alguma coisa para reouvir, que vais descobrir, que sabes que não captaste tudo à primeira. E esse tipo de cenas, as cenas pessoais, são a minha identidade também, estás a ver? São a minha identidade. Acho que quando isso acontece, se acontecer algum rapper fazer isso, tu vais associar a mim. Sim, é a tua imagem de marca. Que eu sempre gostei, estás a ver? Daí a cena também arquivista. Porque eu, exato, e continuas a gravar esse tipo de coisas em casa e sons da tua vida? Já não tanto, sinceramente. Mas já não tens o mesmo tempo, não é? Eu não tenho o mesmo espírito. Há muita gente que diz, pá, devias continuar e não sei o quê. Mas a minha cena é, ainda tenho tanta coisa. Pá, é como se fosse assim. Eu tenho em casa. Imagina que eu tinha em casa 200 mil discos vinis. Sim. E tenho ali material para samplar. Bem, para que é que eu vou comprar vinis novos? Sim, é verdade. Estás a perceber? Para que é que vais ter essas coisas todas quando já tens aqueles todos? Sim, porque a cena é, aquela era uma era que os registros não era uma cena diferente. Hoje em dia é tudo registado. Agora está é? Tudo registado. Toda a gente a tirar fotos para o Instagram e toda a gente tem a sua imagem e sabe o ângulo certo onde fica na fotografia. À altura era ninguém. De certa forma, eu sinto já. que há um registro de, apesar de, pronto, se cá não é o meu registro, o meu olho, mas só que eu não me levo assim tão a sério, pelo menos agora, até agora, neste momento. Pronto, só houvesse esse bichinho, ah, agora estou mesmo a levar a sério, e ah, agora aqui acesso a coisas que ninguém tem, mesmo que seja num concerto, e vou filmar de uma maneira. Pá, não me estou também a levar assim tão a sério nesse ponto. Algo vai ficar registado. Claro, é mais as tuas filmagens são mais para documentar o que estava a acontecer na tua vida. Exatamente. Eu filmava tudo. Quer dizer, hoje em dia tem coisas aqui no telemóvel parecidas, que é tipo... Podem ser usadas também, não é? Teve chelas daqui a uns anos. Também pode ser, e por acaso depois às vezes faço backups para coisas, realmente é verdade. E se calhar depois vai ficar também o vintage no futuro, né? Como é aquelas. Já pensei nisso, o que é que será o vintage daqui? É. Agora vai começar o revivalismo dos anos 2000, não é? Exatamente. Depois a pensar o que é que é. Se o hip-hop, será que vai ser o hip-hop de 2002 que vai ser revivalista? É, o estilo que vocês tinham na altura vai ser. O estilo quê? O estilo de vestir e a estética? Acho que não, mano. Há muita gente que diz que o som dos olhos que veste pior, mano. Eu já vi em Twitter, parece constantemente, mano. Vejo bué da... Agora há pouco tempo apareceu, eu pesquiso, sei quê, mas veste bué da... Mas isto é assim tão... É assim tão de caras? Será que sou um gajo tão... Viste-me assim tão mal para ser mencionado, estás a ver? Uma coisa é tipo, veste normal... Fica assim, foda-se, pá. Sou assim tão chungo. Mas eu próprio sempre assumi isso nas músicas. E a minha cena, eu sempre mantive essa mensagem. Eu tenho, olha, num dos videoclipes, que esse nunca, não sei se vai ver, do Shaggy Sam, eu digo mesmo já assim: rimo mais tudo, todo nu, do que tu, todo equipado, porque não é pela roupa que vais ser avaliado. O talento não se reflete no espelho, caga na aparência, este é o meu conselho. Não digo quanto mais porco fores, mais talento tens. Falo é de putas cantoras que mostram o corpo quando já são mães. E o público fica tentado com tentações, quando mulheres bonitas existem aos milhões. Fracas, frágeis, quando atacas nas imagens, sacas a guita fingindo que elas são selvagens, são maquilhagens, tretas, armadas em vedetas, filhas de um produto, nem sequer fazem as letras. Segue, o teu orgulho esmaga, gostavas ser como eu, não gostavas, então decoras 10 dicionários, toma 20 caixas de Viagra, acabas com as fantochadas, com as danças ensaiadas, dá-te ao respeito, esconde os pelos do peito, tenta ser inteligente, e quando falares de hip-hop, primeiro lava os dentes, é só isso que eu te peço, és um MC, mas faz-me lembrar o excesso, ai és tão lindo, a tua beleza mata, nos teus concertos é só badalhocas a roçar a rata. Se dá pato ao dono, achas garanhão, mas a tua dama sou eu que a como. Projeto secreto, em mono ou em estéreo, da linha do Estoril para todo o hemisfério. Chega, chega e Sam, continua o plan, é só mais uma jam que não vai para o top 10. Chega, chega e Sam, continua o plan, é só mais uma jam que não vai para o top 10. Chega e Sam, continua o plan. Um gajo sempre foi mesmo tipo: ouve-nos, não ouças a nossa imagem. E esta geração hoje é toda ao contrário. É ao contrário. E estes tweets é da nova geração, estás a ver? Por isso é que nós não aparecíamos nas capas, por isso é que não sabias como é que era o valete. Não sei. Nós éramos: ouve-nos. E isso mantém-se hoje. Porque é que nós, Orelha Negra, não aparecíamos? É tipo: ouve a música. Pois. É isso que é importante. E nós mantemos. E eu, nesse videoclipe, nessa parte, rimo mais todo equipado, estou mesmo todo no videoclipe. Sem censura. Claro que agora, se tivesse para o YouTube, tinha que fazer censura. É tipo mesmo, não. E depois estou a cuspir para as... Era tipo, pronto, era... Antigamente, os meus vídeos eram todos literais. Tudo o que eu dizia, conseguia não se refletir para o espelho. Vou cuspir para o espelho, não sei o quê. Uma coisa, boys band, agora mete os excessos. Não sei o quê, era tudo bem literal. Mas é tipo, eu não percebo qual é a cena. Mas eu, pronto, eu assumo isso. Eu digo, numa música o que eu sou, digo, é o mesmo Tuga, o mesmo Xunga, só com roupa melhor, porque depois comecei a ter patrocínios. Mas eu sempre fui Xunga e não tenho problemas disso. Desde o. Se dissessem, até do meu cabelo. Whatever. Mas a cena é. Ouve-me. Eu vi uma entrevista qualquer que tu falavas do cabelo, que tivesse sempre o mesmo corte de cabelo. Sim, não é? sim, sempre. Sempre, quer dizer. Desde que tive cabelo comprido. Nesta altura do Praticamente, eu fui à filmagem do teu videoclipe de Abstenção. Fui lá e fui das poucas pessoas que não fui usada no videoclipe. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. O povo Eu estive lá nesse dia. Ia vê lá. Que estávamos lá bem, já entravam cada vez. Esse filme foi filmado pelo irmão do Carlos Afonso, o Graciano. Um abraço aí para ele, ele é um chaval à maneira. Por acaso, epá, esse vídeo também tem umas histórias por trás, mano. Foda-se. Tipo, é uma cena que fiquei também chateado, mano. Há pessoas, para mim, há pessoas, eu sou bem rancoroso. É mesmo tipo, não, tu não vales nada, vales zero. Não, pessoas que não, é a tal cena, de cima para baixo, para mim, ficas marcado para sempre. Bem, nunca mais. E eu tive um stress com esse vídeo, porque o vídeo não era para ser aquilo. Não sou licenciado, nem recenciado, com paciência, a parecer alguém credenciado, com moral, que me faça votar, me faça notar, me faça notar e faça escutar a campanha eleitoral. Por enquanto é só comédia, money, pula aos médios que se cedem a assustar o nosso povo com medo. Eu não voto, eu boicoto, urnas criam horas noturnas, sei que é o meu futuro, mas não vou acordar cedo para pôr um voto nulo ou eleger um chulo ou um cherno, ou quem governo só com charme, mas no mês dá um terno e tropeçam mal. Começam quando quebram a promessa, não peçam interesse, vocês não se interessam, não preciso de reflexão, já estou decidido, eu só voto na verdade e não vejo nenhum partido. A minha previsão é um privilégio garantido para um puto num colégio neto de alguém conhecido. Eu sou a percentagem que a sondagem nunca mostra. Eu sou a mente exausta da miragem mal composta. Eu sou a indiferença e a insatisfação. Eu sou a anticomparência, eu sou a abstenção. Para muitos é defeito, é de facto imperfeito, e o respeito vem de facto para o eleito logo. Para mim é mais um cromo que só me vai dar um déficit, só me vai dar a fome quando eu só quero epic. Se eu levo isso a peito, é sabelo, é salão e não se apoio. Eu sou conforto no aborto, liberdade, escolha. Mas só ouço é palavras sem ações, ponham uma rolha e acabem com a brincadeira, putz, arrebenta a bolha. A linguagem não é crua, entendo mais morse. Eu nunca vos vi na rua a não serem outdoors. Outros, o discurso é coincidência. Todos querem presidência para ter nova residência. É a minha impressão, o meu desabafo. Neurónios memorizam na televisão toda a gafe. E o staff limpa-vos a boca dos beijos que não convém. Pensem, vocês vencem, já não pertencem ao povo. Pensem um pouco e comecem do início de novo. Alterem e tirem o sacrifício do povo. E eu devolvo indiferença para foder partidos e blocos. Eles é que estão em alta, a gente anda aqui a contar trocos. E eu sou a percentagem que a sondagem nunca mostra. Eu sou a mente exausta da miragem mal composta. Eu sou a indiferença e a insatisfação. Eu sou a anticomparência, eu sou a abstenção. Tu és justiça, postiça, que nos pisa a voz. É o que nos diz a pesquisa dos bisavós. Alguns dizem que o povo unido não será vencido, e aí não duvido que... O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. O vídeo era para ser feito com os bonecos do Contra-Informação. A cena é... Bom, eu nunca curti... Há certas cenas, a Contra-Informação convidou-me para ir ao programa dele. Bom, eu nunca iria ao Contra-Informação, mano. Negociei a cena, mano. Tipo, eu vou ao vosso programa se você... Achei bué, claro, achei bué oportuno. Claro que claro. Já estava aqui a ideia do videoclipe. E eles depois, entretanto, convida, há um convite. E eu, epá, já tínhamos esta ideia dos bonecos de Conta Informação. Eles estão-me a convidar. Pronto, eu agora tenho que aceitar e pedir. Porque se eles me convidassem, eu ia tentar fazer o convite à mesma. Claro. Pedir os bonecos. Pá, então achei uma boa oportunidade para negociar. Fiz o programa deles. Eu vou para falar com a cena. A senhora, que agora esqueço-me o nome dela, ela disse que sim. Mas ela tinha outro sócio, que era o gajo do Produções Fictícias. E o Nuno Arturo Silva. Não era o Nuno Arturo Silva. Ok, era outra pessoa que estava na direção. Era outra pessoa. O gajo tinha a mania, que era o Jim Henson da cena. Eu sou o dono dos Jim Henson da cena. Yeah. E depois ele disse mesmo: yeah, não, os meus bonecos não são a favor da abstenção e o caraças. E assim, o quê? Pá, fiquei mesmo chateado com ele. Fiquei... E depois até, inclusive, na altura, o Luís Filipe Borges, até ganhei uma afinidade com ele, ele ofereceu-se para ter assim umas ideias para o clipe. E depois eu soube que também existem atritos dentro das produções fictícias, e ele não era visto como um gajo muito criativo. Era assim, os gatos fedorentes gozavam com ele e o caraças, estás a saber? Há sketches mesmo a gozar com ele, não sei se tu sabes. Eu sabia, sketches do livro da mãe, não sei o quê. Tens que estar a par dessas cenas. E há histórias mesmo maradas, mas eu já nem quero falar disso. Mas a dica é... E a ideia até era bem interessante, que era... Tinha uma mensagem forte. A cena final era... Por exemplo, nós estávamos o videoclipe todos a gozar com os bonecos entre aspas. Mas depois, no fim, tu ias ver assim uma cena andar para cima e os bonecos estavam-nos a controlar ao fim do dia. Mesmo que tu gozes com eles vão-te controlar. Não. É pá, riscou para sempre. Esses bacanas nunca mais. E pá... sou rancoroso. Foi assim que tu ficaste fora do mundo do humor, não é? Perdeste uma hipótese. É pá, esses bacanos todos, man. Há um bacano. Mas pronto, é pá, vocês querem falar de mim, senão eu sou. Não, estás à vontade, fala do que quiseres. Há um bacano, pá, fogo. Porque há pouca gente que vai me tirando do sério hoje em dia, que nós já passamos por muita cena, mas. Mas há um bacana, aquele careca, pá, que fala também do desporto e o caraças do. Do óculos, o Pina, né? Ah, sim, sim, José sim. Pina, sim, que também era das produções fictícias. Também das produções fictícias, pá. É, pá, eu até gravei uma cena, mas só que agora não vou pôr aqui, senão vocês nem ouvem. É, pá, tirou-me do sério este gajo, meu. O gajo fez um vídeo. Fez um vídeo nada, desculpa, já estou a divagar. O gajo foi num programa dele, desses sim, assim, radical, de tertúlias e o caralho. É aquele que ele faz com o Buxeri. Com o Buxeri, com o Quadros, bem, e não sei estavam a falar do Tony Carreira, por causa dos plágios. Sim. Epá, e alguém menciona a cena do hip-hop, estás a ver, dos samples e não sei o quê. Epá, e o gajo fala do hip-hop de uma maneira, pá, que me tocou, mano. Tipo, esses gajos do hip-hop, ele disse mesmo assim, mesmo. Esses gajos do hip-hop deviam ser todos processados, era todos, pá. Isto era todos, pá. Isto é o quê? Tu gostavas de uma coisa que tiveste a escrever durante muito tempo e te roubassem e não sei o quê. Não, isso aí, é pá, tipo, a banalizar as cenas da cena. Parece como... um gajo de... velho a falar. Não. Velho. Mas depois, bem, ele diz, um gajo chega aí e rouba e depois diz, é samplar, agora é tudo samplar. É muito bonito. Não, essa malta toda aí é toda presa. Bem, foda. Juro que ele disse isto. Eu escrevo José de Pina, Google, Wikipédia. Primeira coisa que me aparece é um videoclipe. Só uma palavra me acode. Só uma realidade existe ao nível de estado de comunhão patriótica. E essa é Portugal. Mas a dica é: estão os gajos a cantar, a interpretar a música. E de fundo está a ser projetado imagens do Salazar. Foste tu que filmaste essas cenas. Esta autoria é tua. Estás a pôr por trás uma cena. Deixa o parágrafo seguinte. Conte um dos criadores do Conto Informação. Uma adaptação livre de uma série britânica e francesa, não sei o quê. Estão a dizer, chega aqui e roubam. É uma adaptação livre. Uma adaptação livre, pá, chega aqui e roubam. Estás a ver? É um ganda Toniba. Esse bacana é um ganda Toniba. E quando eu estiver com esse gajo, já vou mesmo dizer na cara, pá. Tu não podes dizer essas coisas, pá. Sim, não pode. Epá, dizer, não é um gajo ser coisa, mas eu... Epá, ele neste caso nem está a falar... Ele não está a falar de uma pessoa, mas está a falar de pessoas que fazem... A cena. Claro. Ele não está a falar de uma pessoa em concreto. Claro, está. Mas eu fico picado com essas coisas. Está a falar toda a gente, na verdade, não é? Porque é tipo, boy, olha-te ao espelho antes de falar, mano. Inventaste a roda, tu és boeda original, fizeste tudo. Quanto a formação, é uma adaptação livre. Estás a ver? Adaptação livre. Pá, que se lixem eles todos. Produções fictícias, todos. Pá. São todos gandas, Tonis. Fiz lá para aí dois ou três programas, numa altura, queriam fazer uma cena, fui lá na boa. Boeda vez vi o Nuno Artur Silva. Bacana, uma vez depois estou sentado à espera de uma cena, até está ele a fazer um. Assim, uma tour, assim, um gajo, um jornalista de Time Out, ele diz: e como vê, está aqui sentado o Bossa IC, e eu, foda. Tu és um ganda Tony Ibi. Ai não, curto, desculpa, não, curto bem a tua poesia, curto bem a tua. É pá, fogo, és um ganda Tony Ibi, sai lá daqui, fogo. Yeah. Agora é vez. Vamos voltar às origens com uma RTP memória. Eu puxo uma cadeira, vou dar-te um pouco de história. Eu vi o condutor, eu desta magia. O beat e tem fobia da lotaria. Tu fazes, zeres teu para vencer e continuas sem perceber. Hip hop é bomba e tarola, bomba, estás a entender. Mas liga, eu tu nem ficas perto. Na procura do beat certo, um vet direto aqui. Rimamos em acapela, isso é fluido para ti. E como tu já não brilhas, brilha ou produza por ti. O mic check é mal feito, ninguém te quer ouvir. Os teus concertos só valem pelo drama sobressair. E continuas a insistir com anúncios na TV. Eu liga, tu já sabes, esse é o início do fim. Nunca vais ser lembrado, o drum suplantou-te. Por isso eu só afirmo: O beat matou-nos. Para todo o rapper que morreu, nós vamos relembrá-lo hoje, porque ele aqui já. O beat matou-nos. Palavra está morta, a batida que importa, porque hoje a rima já não satisfaz. O beat matou-nos. Hip hop comprou um teclado, e ficou entusiasmado do que ele era capaz. O beat matou-nos. Mandou um sample para o lixo, mas isto não era hip hop há 5 anos atrás. Falta sal nesta mesa, o prato está calado e o beat paga a despesa de um bico da realeza, que o avalia mudo sob um kick e uma tarola. Poesia não agasalha beats, porque manos não amam camisola. Vês em busca de um cardápio que é sensacionalista. Rappers hoje são insensíveis, beats são sensacionalista. De uma rádio que engana a fome e abafa-lhes o grito poética. Moda foca instrumentais, o que escreves é inestético, patético, man. Quando a rima traz a coerência que eles agridem e refutam, com uma arrogância policial que eles conhecem e tumultam, com um imposto que é imposto no teu ouvido e catapultam. Uma atração musical com base em bases, 20 frases. O que é que eu disse? Será que tu sabes? Beats travam batalhas com versos, façam espaços, são irmãos afastados, crianças capazes. Muita vocação foge para o cifrão, dá barra a MCs mas investe na produção. O bounce do beat estragou-te, o toque de um pique em monte. Nunca és verso, ressuscita que eu dou-te, porque o beat matou-te. Para todo um rapper que morreu, nós vamos relembrá-lo hoje, porque ele aqui já. O beat matou-te. Palavra está morta, a batida que importa, porque hoje a rima já não satisfaz. O beat matou-te. Hip hop comprou um teclado e ficou entusiasmado do que ele era capaz. O beat matou-te. Mandou o sample para o lixo, mas isto não era hip hop há 5 anos atrás. Eu vendi mais toques do que álbuns, tempos são rudes, a cena está grave, putos só querem médios e agudos. Em breve artistas vão pedir que os ajudes, e para jornalistas MCs podiam ser mudos. Tipo que somos todos parvos, estúpidos, devíamos ter estudos, devíamos ser expulsos e não voltar aos estúdios. Mas adoras o beat, é 5 minutos, queres um por 5 mil euros, dá-me 5 minutos. Toma, esta é a nova dança, não interessa a mensagem, esta é a minha embalagem que agrada à tua criança. Já não há esperança, comecem a contagem. O MC matou o DJ, o beat fez a vingança. O rapper está vazio, já não é o mais famoso, eles esperam um generoso como um pombo no rocio. O bombo seduziu o trono e logo conduziu ele para o abandono, para perguntarem quem produziu. O rap já não te aquece, só dá hipotermia, e a pop roubou-lhe o beat enquanto hipotermia. A voz ficou convencida enquanto hipocrisia. Respeita a batida e nunca vivas na hipocrisia. Eu vejo a poesia do Luís Vaz nas Amoreiras e nas traseiras. Eu vejo o Tomás, por faz mudar de ideias e look na luz e piloto. Já não é o maior como o Pinto Soto. Boy, o beat matou-te. Para todo o rapper que morreu, nós vamos relembrá-lo hoje, porque ele aqui já. O beat matou-te. Palavra está morta, a batida que importa, porque hoje a rima já não satisfaz. O beat matou-te. Hip hop comprou um teclado e ficou entusiasmado do que ele era capaz. O beat matou-te. Mandou um sample para o lixo, mas isto não era hip hop há 5 anos atrás. 2008, concordo com o Samuel Mira. Sou da escola que essa folha de papel vira. Flow cola, voz rola até um fiel suspira. Eva, o beat se eleva quando a diva respira. Redutores dão beats a quem não sabe rimar. Rimam desde 93 e eu não sabe nadar. E se o beat vai, a audiência cai. MCs perfeitos cagam em beats, ouve o nigga fly. Eu sou da nova escola, digo blasfémias, tipo temas. Ponho MCs velhos à prova, man. Só quero bomba e tarola, sou isto. Instrumento e contratempo, se rebento, ponho beats na cova, man. Mas muitos não têm a minha vocação, muitos. Muitos que leem e querem dar lição, mas perdem a mensagem que não é bem entregue. Produtores mal reagem, o beat não é bem entregue. Por isso o Samuel fala e sabe que há muito MC que se afoga quando a boca abre. E produtores ficam reis neste rap de escravos, em que um minuto de beat chega para matares. E tu vinhas de mariposa, o beat afogou-te, és muito monoprosa. O beat matou-te. Isso é tipo, pá, já te, estás a perceber? Pá, não tenho respeito por esses bacanas, pá. Nenhum deles, pá, nenhum deles. Só os gatos fedorentos é que gostava das coisas que eles faziam. Tinham coisas interessantes. Eles eram, tinham graça. Mas no humor, tal como no rap, a internet ajudou muito a que houvesse mais oferta. Portanto, não estou a dizer que a qualidade seja em todas o melhor, mas as pessoas consomem, não é? É verdade. Tipo, epá, tens aí muitos humoristas que apareceram, muitos rappers que apareceram por causa da internet. Sem dúvida. Epá, eu também seria um desses, claro. Quando os putos me perguntam o que é que eu devo fazer para aparecer, assim, pá, diz-me tu, mano. A minha cena era mandar uma maquete para a rádio, achas que eu vou dizer isso? Porque, pá, tu sabes tanto quanto eu. Pá, a cena é fazer, mano. E seres romântico e ao ponto de acreditares que realmente, se for bom, vai sobressair, mano. Vai demorar e vai ser esse degrau, mano. Não tenhas pressa, mano. Não tenhas pressa. Tenho uns amigos meus, Enha, ainda uns amigos meus que eu já conheço aqui há 2 anos, ouvi da música deles, que é um duo que se chama Silab and Jay Fella. Foi o Beware Jack que me mostrou. Há 2 semanas o Sasquatch mandou-me uma música dele. Conheces isso? Conhecem? O Valete hoje mandou uma cena. É pá, conheces Kurt Weill, estás a ver? A música dele está na net. E aos poucos as semanas vão passando, pá, seja anos, as pessoas estão a descobri-los. Porque se for bom, as pessoas vão. Sim. A seres romântico a esse ponto, mano. Tem calma, não tenhas. Epá, eu tenho uma música agora que fala disso, que vai cá de sair, que digo. Pá, digo por outras palavras, nem vou dizer as palavras que são, não faz mal ambicionares a profissão, mas é não fazeres isso um grande objetivo. É tipo, se acontecer, aconteceu, mano. Porque assim não vais ter desilusões. Uhum. Porque assim vives tão mais feliz. Fiz mesmo. Não, pá, tudo o que vier é cresce, mas sou feliz assim que fiz. Claro que adorava viver disto e se isso acontecesse, serei muito grato por isso. E é o meu caso. Sou bastante grato por isso acontecer. Pá, mas se não acontecesse, pá, pronto, se calhar. Pá, não sei, se cá podia fazer um pouco menos, porque se cá não teria que fazer outra coisa, trabalhar noutra coisa e teria menos tempo para ser produtivo. Mas nunca ia deixar de fazer música. Isso é que é a grande diferença também de uma geração e de outra, mesmo de rappers. Uhum. Porque estes rappers já sabem que o sonho é possível, entre aspas, e mais acessível. Mesmo que haja uma maior quantidade. Uhum. Que também torna difícil, né? Porque são 300 todos os dias a aparecer com a sua maquete, claro, com o seu vídeo e com a sua cena. E todos parecidos. Muitos parecidos. Mas torna-se mais difícil, sim, sobressair. Torna-se mais difícil sobressair na minha altura, que era assim tão poucos, qualquer um que já fosse assim coisas, já opa, este aqui não é mau. Mas ao mesmo tempo parecia que eram mais diferentes. Havia os que sobressaíram, eram muito mais distintos. Exatamente. Era como se fosse uma coisa tipo Justice League, estás a ver? É. Pronto, assim, desta forma abrupta, terminei este episódio. A verdade é que aqui, entre enviar ficheiros entre servidores, acabámos por perder uma parte da entrevista. Acontece aos melhores, por exemplo, já aconteceu a colegas nossos da rádio e do jornalismo perder histórias. É uma coisa que está... Eu acho que faz parte, não é, do percurso. Acho que não há nenhuma pessoa com mais que de um ano de carreira que não tenha tido esse problema, acho eu. Não é que nós tínhamos um ano de carreira, mas tem graça porque é no primeiro episódio que fizemos. É verdade. Perdemos parte da nossa entrevista. Posso dizer que a culpa é inteiramente minha. Foi uma sucessão de não é percalços. Nada inteiramente tua, é inteiramente de nossa. Inteiramente nossa, porque nós somos uma equipa e que nós... Não... Claro. Não deixamos ninguém ficar com a culpa, mas basicamente as partes que faltam ainda por cima eram bastante interessantes, porque o Sam aqui te falava de questões como se tinha medo de deixar de ser relevante, do que é que ia acontecer no futuro. Falava bastante de uma música que ele vai lançar, que ainda não lançou, e lembro-me de conversar com a Marta que nós queríamos muito que aquilo saísse antes da música sair, mas... Exatamente. Infelizmente essa parte da conversa perdeu-se na obscuridade e nunca mais vai voltar. Mas, se alguém encontrar um dia, se alguém encontrar, devolva-nos, por favor. Deve estar perto da nossa dignidade. Exato. De qualquer das maneiras, o Brandos Costumes volta para a semana, daqui a 2 semanas. Volta um dia destes, com algumas novidades. Vamos ter agora Guilherme Inês, penso eu, é melhor não dizer isto. Vamos ter um novo convidado e vamos a uma nova convidada, logo verão, e vamos tentar aqui mostrar outras perspectivas. Começámos esta nova temporada do Brandos Costumes com uma pessoa muito conhecida, mas acho que é a altura para mergulharmos ou escavarmos ou com vocês, qualquer metáfora que vocês prefiram, para ir ao fundo, ir buscar coisas que ninguém conhece, não é? E nós vamos fazer isso e vamos... É uma questão de ficarem atentos. Vão ser surpreendidos. também vamos voltar a entrevistar pessoas conhecidas, sei que também é uma coisa que é do vosso interesse, e tentar sacar-lhes coisas que eles nunca tenham dito a ninguém. Quem sabe, não é? Nunca se sabe. Nunca vamos sabe. Ver. Nós tentamos. Vamos ver agora o que é que o futuro nos reserva. E espero que estejam a gostar desta segunda temporada. Acho que pelo menos teve algum impacto, porque quando as pessoas perguntam na rua quando é que sai o segundo episódio, é bom sinal. É bom, não é? Sinal. Nem sei como é que nos reconhecem quando não têm lá a cara, não é? E já sabem, sigam-nos no iTunes ou que seja lá qual for o agregador de podcast que vocês prefiram. E podem sempre ir também à nossa página de Facebook, que estão lá todos os episódios. Podem também, se quiserem, insultar as rádios todas que conhecem, as televisões, a perguntar porque é que nós não lá estamos. Sim, exatamente. Se calhar não façam esta parte. Exato, não é preciso. Nós estamos em algumas, por isso se calhar não se vale, calhar, não é? Essa não é preciso. Mas mandem mensagem para o nosso Facebook ou pedropaus@brandoscostumes.pt. Eventualmente a Marta. Continuo sem e-mail. A Marta vai ter o martarocha@brandoscostumes.pt. Está quase a acontecer. Podem mandar, sim, todas as semanas até funcionar. Exato, sim. E já sabem, voltamos daqui a 15 dias. O Brandos Costumes vai trazer novidades, vai trazer novos convidados. Temos a Marta Rocha aqui também. Queres dizer alguma coisa aos nossos ouvintes? Adeus, até uma próxima. Até uma próxima. Fiquem bem. E não se esqueçam de ser altamente. Ora, é isso mesmo. Yeah, yeah! Vocês estavam à espera do terceiro, boy. Então tá aí. One love, my nigga Freewell, Samuel, mostra como é que é, mostra como é que é. Vem aí novas rimas, novas cenas, novos flows, novo style, como é que é? Oh. Sentimento relativo, negativo, privado, situado num mundo fechado, em castidade, graduado, sem medalhas, com batalhas mentais, falhas vocais. Eu sei que é que tu nunca sais. Prisão domiciliária, mas apenas temporária, porque eu saio de precária para ver o que se passa. Faça o que eu fizer ou disser, nada muda a desgraça. É o destino que se traça numa vida que fracassa. Se a vida é um jogo, eu jogo um fair play. Vivo sem cozinheira, o pitel é takeaway. Não há reuniões, nem horários em refeições, nem discussões de família em frente a televisões. Na rua a opção é fumarem e beberem, noção, diversão, com pais antes do serem. Boates querem alvos, mas erro na pontaria. Miséria que é companhia na terra da chibaria. Mentalidade juvenil, mas sem estilo. Mantenham em sigilo o elixir alfavil. Só quero estar informado, com vontade de saber mais. Criticado por não ser criticado pelos reais. Juventude é mentalidade, a idade não conta quando há capacidade. Passa o passado para o lado que é oposto ao gosto que ela quis. A idade é um posto, mas o rosto não diz. Porquê, ó? Porque é que jovens têm de ser violentos? São mentes quentes, partem mandamentos, grandes andamentos. Juventude é mais que putos, mais que institutos, com estatutos. São astutos aqueles que seguem estudos. Eu sou do tempo dos escudos. O tempo faz com que mudes de atitudes e conteúdos. Muitas virtudes em miúdos fortudos. Sobretudo àqueles com rumos colhidos, que não são impedidos por cotas fedidos. Toda a educação vem dos pais conservadores e liberais. Talentos potenciais em processos graduais. Liberdade desde nascença, sensatez imensa. Fez a doença musical entrar em mim. Vindo lindo mundo, onde ando o som de fundo, onde o grande motivo fez de mim um puto produtivo. Um improviso limpo, riso a um executivo. Um novo rico idiota, armado em culto. Mostra a gravata à cota para provar que já é adulto. Eu sou jovem como novo, com fome e com ideias. Novidade como estreias aplaudidas por plateias. Tu és homem como queiras. Podes ter 18 e ser pior que as quadrilheiras. Ou ter 40 e ser amante. Antes de esteiras, tira o relógio porque o tempo vai pegar rasteiras. Sejas quem tu sejas, não és pai, mas é uma mãe que tu beijas. Ou podes ser avô, mas no fundo sejas teenagers independentes. Ou meijas, querem que estejas em tudo, desde que mantenhas a forma como te empenhas. E vejas que a juventude é mentalidade. A idade não conta quando há capacidade. Passa o passado para o lado que é oposto ao gosto que ela quis. A idade é um posto, mas o rosto não diz. Que a juventude é mentalidade. A idade não conta quando há capacidade. Passa o passado para o lado que é oposto ao gosto. O que ela quis, a idade é um posto, mas o rosto não diz. Yeah, yeah, sente só STK. Mostra o resto, boy, mostra o resto. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Yeah, BBSK, casamentos crescem adolescentes que enviessem anos e meses porque ficam presos a sustentos. Numa nova rota, luzes, casa à noite já boicotam. Mas para seres um responsável não é preciso ser escota. Juventude na batota, como cotas na tasca. Rasca uma palavra gasta para uma geração vasta. A diferença é quando és bruto, nunca pensas no money. Mas quando cresces é unânime, tens de fazer algo que te anime. Eu rimo, tu escolhes o teu rumo, não te rendas às evidências que não são preferências. Não te vendas nem confundas os comportamentos. Jovens não são crianças, não é seguro estar nos 50 e bafar muitas ganzas. Olha o avô com tranças, a dar barra à idade, mete sem esperanças, com motivação de reformado. A minha meta é trabalho e no meu ganha mais. Caiu fechado, mas é achado noutros locais. Assim a vida existe depois do caixão. Ressurreição, estilo Carlos Paião. Respiração, não concordes com recordes, amanhã já não são. Segue a intuição que não engana como algodão. Juventude é mentalidade, a idade não conta quando há capacidade. Passa o passado para o lado que é oposto ao gosto que ela quis. A idade é um posto, mas o rosto não diz. Que a juventude é mentalidade, a idade não conta quando há capacidade. Passa o passado para o lado que é oposto ao gosto que ela quis. A idade é um posto, mas o rosto não diz.